Universal Alô Salvador, Sonia 6259, para o táxi 109 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna com o fim. No 09 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2196, bom voo. Táxi via Índia Alfa, 1996, 2 ponto de espera, obrigado, bom trabalho, na minha 219. Romeu Eco Vitor, passa nível 160, Recife em 126.85, boa noite. Romeu Eco Vitor, chama sempre Recife, 126.85, boa noite. Alô, Lugo 1940, posição 3, pushback, acionamento. Aguarde o 940, tem um 09 que vai passar na retaguarda no táxi. Aguardando o 940, pode coordenar o tipo de solo. Afirmo coordenação após passagem do Oceaner na retaguarda, autorizado chamar para o táxi. Ok, após o Oceaner, chamar para o táxi, obrigado. Gol 1273, passa nível 120, chama Centro Recife. Em 125.1, boa noite, bom voo. Centro Recife 251, gol 1273, obrigado, bom trabalho, boa noite. Igualmente. Salvador, boa noite, Sonia 6259, ponto de espera da 10, pronto para a decolagem. Sonia 6259, boa noite, autorizado, a linha de decolar, pistão no 0, vento 1, 20 graus com 08 nós, altímetro no 0, no 4. Livre a linha de decolar, pistão no 0, Sonia 6259, estado 10 no 4. É 259, decola 58, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 208, boa noite, Flamengo 259. Controle Salvador, boa noite, Flamengo 6259, no perfil da El. 259, boa noite, direto posição Leda, suba e mantém nível de voo 360, vigilância radar. Oceaner 6259, direto posição Leda, suba e mantém nível 360. Afirmativo, Oceaner 6259. Passo 40 para o táxi, 181 a bordo, 4 horas e 10 minutos, Alterna com 181 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre, quando noite decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 286 com a torre, voo no 840, obrigado. 197, autorizado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10. Saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5142, coteja. Controle, Salvador, boa noite, gol 1776, informação, informe. O 776, sem identificação, desça para 2000 pés, direto posição Duna, vigilância, 1014 nautica. Posição altura na proa com 2 pés, 14, 770. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Camarada. Para a posição Leda, nós faremos Bidev ou a posição Bridge? Após Leda, voa Bridge, 6259. Após Leda, posição Bridge, obrigado, 6259. O 9940, obrigado. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 84, está cruzando 2195 para 1170. 84, boa noite, assina identificação. Desça e mantenha 3000 pés, voa direto posição Duna, ajustado 1014. O 1884. 1884, 3000, Duna 10014. Boa noite, 84. Zero, decola 02, controle 120, decimal 8, então bom voo e boa noite. 208, boa noite também, até a próxima. Controle Gol 940, decolou na sua escuta, boa noite. Noite 1884, contato radar, direto posição Leda, suba para nível 360. Positiva, mensagem para o 940? Isso, 940, direto Leda para o 360. Pro de Leda, 360, Gol 940. Linha 259, passa nível 130, chama Centro Recife, em 1251, boa viagem. Centro Recife, 125, décima 1, na CNR 6259, obrigado, boa noite. Boa noite. Ground, boa noite, Portugal 022, stand 11, information uniform, requesting flight level 370, ready to copy departure clearance. Roger, Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 370, book a departure, ZPAR transition, Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8. Squawk 5151, read back. Destination Lisboa, flight level 370, book a departure, depart transition, Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873, flight plan route, after departure, runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5151, in Portugal 022. Read back correct, call ready for push on start. Portugal 022. 940, passa 130, chama Centro Recife em 125, décima 1, boa viagem. 1251, gol 940, obrigado, bom dia. Boa noite. Desce, mantém 2000, 1884. Autorizado 2000, boa noite, 1884. No 776, autorizado, final ILS, informe estabilizado. Está autorizado, está estabilizado agora no ILS, 776. Completa aproximação, torre 118-612. 118-612, com a torre, o 776. 1884, autorizado, final ILS, informe estabilizado. Autorizado, ILS, portaré estabilizado, 1884. Torre Salvador, boa noite. Felipe 5208, autorizado pelo centro até o 110, transfere. Boa noite, Felipe 5218, com high speed, desça para 2000, direto Duna, sem identificação, vigilância, 1014 no altímetro. High speed, Duna 2000, 5218. Estabilizando aqui, Vigo, 1-8-8-4. Gente completa aproximação ILS, reduzindo para aproximação Torre 118-612, boa noite. 118-612, obrigado, boa noite, até já. Até já. Salvador, boa noite, boa noite, 84, está 2 milhas e meia para o Índia Sierra, embaixo travado. Boa noite, 84, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2, ajuste no 0 ou no 4? No 0 ou no 4, aguardando pista livre, 884. Controle Salvador, WebJet 6722, está cruzando 180 para o Santos. No 776, chegada Mari, desça para 050, 250 mais velocidade. Sem identificação, vigilância. 28? Ah, entendi, 5776. 6728. Desça para 050, chegada Mari, acione identificação, vigilância. Redução 250 nós, WebM 728. 28 reduzindo para 250. 50050, com a Mário 6728, sem cidade. Perfeitamente. Meia no solo, 1 meia, direita, 219 solo, boa noite. 219, boa noite. No 776, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Vai, repartente da Juliette na Alfa, 7-7. Do solo, Tango de Bravo, uma pequena com 8. No solo 18, à direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite, 84. 1-8-8-4 livre, Francisco. 1-8-8-4, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, portão antes da Juliette, 1-8-8-4. Bruno 776, táxi via Juliette, portão número 3. Ok, via Juliette para o 3, o 776. Salvador, 73197. Prossiga. Vai ter que fazer algumas verificações aqui na aeronave, vai precisar voltar pro portão 10. Ciente, chama e pronto para novo pushback. Afirmativo, reingressando no 10, 73197. Fala de solo, Fernando de Abravo. Família Bravo, reforça o término do cheque. O plano reportará a Família Bravo. Controle 6722. Prossiga 6728. Confirmado o número na aproximação, senhor? Número 2. O número 1 tá? Ele tá assim, umas 18 milhas para a posição do 1. Ok, sim. Estamos passando aqui 10 milhas.